Yes, I know. Meu saxo. Tá se achando cara só se for cara de pau. Me viu como menina, você não vale um real. Tá achando que vou me apaixonar. Hey! Já pode me bloquear. Não vale se apaixonar. Quem é que ama café e mais do que o amor? Se apegou e agora o seu coração se lascou. E você pensa que eu sou louca por você. Hey! Meu hobby sempre foi maltratar você. E depois ir pra noite com as amigas pra beber. Você pensa que eu sou louca por você. O que me deixa louco é o café preto depois de um PT. Meu hobby sempre foi maltratar você. E depois ir pra noite com as amigas pra beber. Tá se achando cara só se for cara de pau. Viu como menina, você não vale um real. Tá achando que vou me apaixonar. Já pode me bloquear. Não vale se apaixonar. Se apegou e agora... Essa música já tá na boca da galera, Erika Trindade, pra você. Chama! E você pensa... E depois ir pra noite com as amigas pra beber. Você pensa que eu sou louca por você. O que me deixa louca é um café preto depois de um PT. Meu hobby sempre foi maltratar você. E depois ir pra noite com as amigas pra beber. Chama que é sucesso! Galera, essa música é nossa. Ficou. Eita, essa música é nossa. Vocês podem baixar essa música, tá? No Sua Música, todas as plataformas digitais, tá? Então vocês podem baixar lá o nosso EP.